procura, na procura pela vida, na procura de si mesmo, na procura del ser, de procurar o que procuramos, de procurar o que encontramos, de procurar o que aparece, da procura do dia a dia, pessoa a pessoa, uma vida, procurando por um achado, procurando por um futuro, procurando o caminho certo e o avanço. Do jeito que somos, de uma certa maneira de sobreviver, e continuas procurando no futuro. O caminho é longo, de homem para homem, luta após luta, em la procura da verdade e o avanço. Na procura pela vida, na procura de si mesmo, na procura del ser, de procurar o que procuramos, de procurar o que encontramos, de procurar o que aparece, procurando por um achado, procurando por um futuro, procurando o caminho certo e o avanço. O capo.